cada encruzilhada e ver se vai chover. Ultrapassar todas as barreiras que não deixam eu ver. Acreditar em tudo aquilo que me faz crescer. Sigo com isso desde o início de escrever pra viver. Eu vou brincar na encruzilhada e ver se vai chover. Ultrapassar todas as barreiras que não deixam eu ver. Acreditar em tudo aquilo que me faz crescer. E distancio fantasia e deixo tudo acontecer. Essa força de vontade mais, não sei se devo. Cada vez um pouco mais me atrevo quando escrevo. Percorro o mundo colorido na qual circunscrevo. Lapido novo paraíso através de um simples relevo. Eu sei que a sorte não vem trevo, isso é relativo. Revela todos esses segredos, me retém pensativo. Ativo o lado criativo, sinto instinto e deduzo. Um alto grau qualitativo no argumento que conduzo. Se abuso do fuso, incluso nesse hemisfério. Levo a sério o que quero, me regenero pros horizontes. No espelho prospero, com a receita aceita. Coisas são bem feitas, é fruto da meditação perfeita. Os problemas se ajeitam, eu tiro as letras do respaldo. Enquanto eles enfeitam, eu quero é mesmo que o gato se escalde. Chuto o balde, vou sem fraude através dos meus manuscritos. Revelando esse mito, infinito underground. A casa é uma realidade, lisérgica de lirismo. Aqui é mágica de verdade, nada de ilusionismo. Eu vou brincar na encruzilhada e ver se vai chover. Ultrapassar todas as barreiras que não deixam eu ver. Acreditar em tudo aquilo que me faz crescer. Sigo com isso desde o início de escrever pra viver. Eu vou brincar na encruzilhada e ver se vai chover. Ultrapassar todas as barreiras que não deixam eu ver. Acreditar em tudo aquilo que me faz crescer. Me distancio fantasia e deixo tudo acontecer. Um novo beat destruindo feras. Essa magia tem gracejo com palavras belas. Na segurança em que guardo como sentinela. Faço brotar de labirintos, pensamentos recorrentes com os amigos. E uma coisa que não liga é quando alguém falar que eu minto sobre isso ou aquilo. Ainda pesquiso, investigo antes de expor pra fora. Alguns momentos que me isolo e realizam-se através de notas. Sei que as palavras têm poder só no papel que elas viram história. Tipo pessoa nesse comboio de cordas que estudo os corações. Enfrento as multidões de indagações que acumulo, sendo algumas que discordo. E minha relação com isso vai além de um início. É algo que me delicio, onde aqui me fantasio. Mesmo assim é um bem difícil vasculhar este caminho. No escaninho da verdade eu deixo liberdade, um grande amor, legalidade nisso tudo que escrevo ao léu. Bem mais confuso que aquelas línguas de papel. Papel, papel. Eu vou brincar na encruzilhada e ver se vai chover. Ultrapassar todas as barreiras que não deixam eu ver. Acreditar em tudo aquilo que me faz crescer. Sigo com isso desde o início de escrever pra viver. Eu vou brincar na encruzilhada e ver se vai chover. Ultrapassar todas as barreiras que não deixam eu ver. Acreditar em tudo aquilo que me faz crescer. Me distancio fantasia e deixo tudo acontecer.